Salve, Esgotosfera! Mais um podcast se inicia aqui, o podcast falando sozinho. Vou falar coisas básicas e rápidas, eu não vou tentar me alongar muito. Eu quero falar sobre a entrada de 2019, que foi uma baita entrada. Eu vi fogos de artifício, vi muita gente bonita, muita gente feia. E até que foi legal. E tá, o que que tá acontecendo, cara? Ó, meu Facebook aqui, o nego tá me perturbando aqui. Querendo pornografia, só que eu já disse que eu não tenho pornografia de ninguém, nem de jovenzinho não, filho. Eu não mexo com pornô não, nem bato punheta direito. Então, porra, parem de me perturbar com esta merda de pornografia. Eu não mexo com pornografia. Vão na Deep Web, vão pra casa do caralho, velho. Entendeu? Essa porra aí da cadeia, e tipo, eu não quero cadeia. Como diria o bom da boca, tô raspando cu com a unha. Eu tenho filho para criar, então eu tô fora disso aí, então deixa-me em paz. Não fique me perturbando com pornografia, quando sou adolescentezinho, não, eu sou bem adulto. Então, voltando ao assunto sobre 2019, eu estava em 2018, curtindo de boa, e porra, foi maneiro pra caraca quando cheguei lá, mas já tinha me estressado um pouquinho antes, porque marcamos com uma pessoa, a pessoa deu a volta na gente, saiu com outras pessoas. Aí eu falei assim, quer saber, foda-se essa pessoa e vamos ficar a gente aqui, só em família, de boa. E vamos lá, eu, minha mulher, meu filho, tranquilo. Aí, cara, porra, entra o seguinte episódio, cara. Porra, conversando com o Hernani, cara, vendo essas paradas de Bolsonaro, Hernani disse que 2019 as coisas iam melhorar, velho. Tipo, porra. E com Bolsonaro também ia melhorar, cara. Mas, cara, melhorou nada, velho. O que aconteceu em 2019, velho? Assim que a virada dos fogos aconteceu, porra, fui dar uma mijada, fiquei na fila, mó tempão esperando pra dar uma mijada e entrou quatro caras atrás de mim, velho. E ficou os quatro caras do banheiro lá. O cara botou o pau pra fora, querendo mijar no mesmo vaso que eu, o outro mijou na parede, falando que o dono do bar era isso, era aquilo, e ia se vingar dele. O banheiro de graça, velho. Aí agora, porra, o dono do bar deve tá cobrando o banheiro. E, porra. Eu tava andando na rua assim de bobeira, velho. Cara, porra, velho. Porra, Hernani, você disse que as coisas iam mudar, Hernani. Porra. Porra, Bolsonaro. Caralho, mano. Eu tava andando na rua, um cara me agarrou por trás assim e começou a me encoxar, velho. Como se estivesse comendo minha bunda, tá ligado? Como se estivesse fazendo um sexo explícito no meio da rua, assim. E eu fiquei assim, eu fiquei totalmente triste. Eu pensei que eu ia entrar de pé direito em 2019, mas tentaram entrar em mim, cara. Tentaram me enrabar, velho. Disseram pra mim que as coisas iam mudar, que ia melhorar. Porra, Hernani. Porra, Hernani, você disse que as coisas iam melhorar, Hernani. Puta que pariu. Tentaram me enrabar, cara. Porra. Caralho, velho. Caralho. Caralho. Sem contar o maluco que ficou agarrando meu pescoço. Querendo dar golpe lá em mim, lá, poder me mobilizar, coitado, cara, fraquinho. Mas mesmo assim, cara, porra, eu achei que as coisas iam mudar, cara. Só piorou, velho. Pô, eu tava tão feliz. Mas, pô, tô tão xoxo, velho. Mulher me chamou de safado na festa, eu cheguei pra ela, não me chama de safado, ela ficou puta comigo, fechou a cara, mulher do cara lá. Estreou no novo dela por causa disso, acho que se foda, velho. Se ela não suporta. Ouvi a verdade, porra, ela falou o que quis, e ouvi o que não quis. Tipo, ela falou, eu tenho meu direito de responder. Não, me chamou de safado, só isso. Aí ficou puta. E, cara, foda, cara, entrei em 2019 tomando no cu, velho, literalmente. Porra, que merda é essa, velho? Pior de tudo, cara, nem vi quem era o sujeito, velho. O cara me agarrou, me deu aquela encoxada, vai, encoxada do caralho. E simulou um sexo explícito quando eu olhei pra trás e o filho da puta sumiu na multidão, velho. Tinha nem como pegar as coisas. Porra, Hernani, você disse que as coisas iam mudar, Hernani. Puta que pariu, você disse que as coisas iam melhorar, Hernani. Porra, bom da boca. Tomei no cu, cara. Caralho. Porra.